mas tanto fez, passando a vez de par em par. Le petit prince egoíste, sua flor de whisky em seu planeta sem cor, mas quem se importa? Somos a vez dos onzos, talvez enquanto quisermos ser. Daqui pra já, eu e você. Daqui pra lá, não vai sobrar nada pra ser. Mas quem se importa? É sexta-feira, amor. Sexta-feira. Sexta-feira, amor. Sexta-feira. Tanto faz qualquer canto, pra qualquer santo que saiba ler, que queira dar sem receber, que esteja a par do que vai ver, de onde vai dar, mas quem se importa? É sexta-feira, amor. Sexta-feira. É sexta-feira, amor. Sexta-feira. Sexta-feira, amor. Sexta-feira. É sexta-feira, amor. Tem quem queira. É sexta-feira, amor. É sexta-feira, amor. Sexta-feira. É sexta-feira, amor. Sexta-feira. Sexta-feira.